Oi, tudo bem? Tudo bem. Fora o tédio que me consome todas as 24 horas do dia. Fora a decepção de ontem, a decepção de hoje e a desesperança crônica do amanhã. Tenho vontade de chorar, raiva de não poder. Quero gritar até ficar rouco. Quero gritar até ficar louco. Isso sem contar a ânsia de vômito. Reação é tão pergunta idiota. Fora tudo isso, tudo bem. E neste último bloco ouvimos Pobre Paulista, do Ira, São Paulo, Tom Zé, As Minas de Sampa, com a Rita Lee, São Paulo, São Paulo, Premeditando Breck, Não Existe Amor em SP, Criolo e Milton Nascimento, e Sampa, com Gilberto Gil e Caetano Veloso. Obrigado pela audiência, obrigado pelas sugestões que fizeram para que esse programa fosse possível. Tchau, até o próximo programa. Despedida.